noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina que vem para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina, saia fora do rosal. Venha ver cantar.